Saudades tenho daqueles que marcaram a minha vida. Desde sempre vários momentos que não foram a despedida. As lágrimas desceram sem consenso do MC. Hoje eu sinto muita falta daqueles que não estão aqui. Cada traço no rosto, cada riso, a voz diferente. Personalidade forte, hoje sei é deprimente. Saber que um dia fui rodeado dessas pessoas, hoje fazem muita falta no desfrute das horas boas. Sou homem pra assumir que sinta falta de sua presença. Daquela hora inesperada, a companhia intensa lamenta o fato de não ter vocês comigo nesse momento. Aonde corria pra contar as novidades do dia intenso. Minhas conquistas, meus versos, as minhas lições de vida. Meu tombo, meu fracasso, minha vitória, minha trilha sonora, composta pelo som das suas risadas. 90% da minha história foi escrita nas tuas páginas. Sem linha, sem parágrafo, escrita da forma mais simples. Momentos inesquecíveis nos tornam pessoas sublimes. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Talvez um dia eu entenda porque tudo se foi com o vento. Tudo se foi com o vento, talvez ele traga de volta. Nada do que foi será do jeito que é agora. O ontem já passou, um dia nasce, eu sigo em frente. A saudade dói no peito quando revira a minha mente. Tudo se foi com o vento, talvez ele traga de volta. Nada do que foi será do jeito que é agora. O ontem já passou, um dia nasce, eu sigo em frente. A saudade dói no peito quando revira a minha mente. Confesso que às vezes eu chego até a escutar a bagunça do lado de fora, eles vindo me chamar. Sem nada pra fazer, mas a rua sempre arrumava. Sempre esperto, atento pra não aproveitar da forma errada os momentos únicos que a vida trazia até mim. E o meu único desejo era que não tivesse fim. Mas teve, e foi da forma mais triste e dolorosa. Fui perdendo um por um dos companheiros de verso e prosa. A vida é assim, ninguém fica junto pra sempre. A responsabilidade pede a expansão de nossa mente. O que julgamos importante hoje em dia não faz sentido. Fico retido naquele tempo em que éramos amigos. Fazer o que se aqui a vida sempre segue o curso? Quase tudo que era pra sempre não durou nem um segundo. Memória, as fotos não me deixam esquecer. Que no meio daquelas pessoas poucos sobraram pra dizer o quanto foi intenso os momentos que vivemos. Amizades verdadeiras que a toda hora eu me lembro. Andrar sentimentos expressados através das rimas. Saudade do velho tempo que eu lembro todo santo dia. Tudo se foi com o vento, talvez ele traga de volta. Nada do que foi será do jeito que é agora. O ontem já passou, o dia nasce, eu sigo em frente. A saudade dói no peito quando revira a minha mente. Tudo se foi com o vento, talvez ele traga de volta. Nada do que foi será do jeito que é agora. O ontem já passou, o dia nasce, eu sigo em frente. A saudade dói no peito quando revira a minha mente.